ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui é dia ali. Creio em ti porque me deste o riso e a dor. Cada vez